Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com você me falava que era amor para sempre, e eu acredito.